do louvor eu vou chegar. A qualquer hora, em qualquer lugar, onde for preciso, se eu não puder estar, a minha voz de certo Deus há de levar. No rádio uma canção tocando a multidão, chegando ao lar modesto e à mansão. O teu louvor dá asas e a cada dia eu vou alçar mais alto para o mundo teu louvor. Enquanto aqui viver, vou te adorar e a tua glória a todos propagar. Abençoar os povos faz parte da missão. A cada dia faz-me bênção em tuas mãos. No rádio uma canção tocando a multidão, chegando ao lar modesto e à mansão. O teu louvor dá asas e a cada dia eu vou alçar mais alto para o mundo teu. Sempre